passeia com machado clara, que abre a porta do céu do sertão, que abre a mente com uma chave nova pro coração. A lua viva com uma mente cheia, que abre a vida pra nova visão, que abre a porta com uma mente nova pro coração. E novamente a lua cheia brilha e faz um rastro claro pelo céu, como se a chave houvesse aberto a porta do universo sobre o meu chapéu. A lua cheia lá da Paraíba é como a chave cheia de ambição, que abre a porta para o universo do coração. A lua cheia com uma chave clara, que abre a porta do céu do sertão, que abre a mente com uma chave nova pro coração. A lua viva com uma mente cheia, que abre a vida pra nova visão, que abre a porta com uma mente nova pro novamente a lua cheia brilha e faz um rastro claro pelo céu, como se a chave houvesse aberto a porta do universo sobre o meu chapéu. A lua cheia lá na Paraíba é como uma chave cheia de ambição, que abre a